Rostos e histórias de vida. Rostos que conhecemos do dia-a-dia e das vivências locais revelam as suas histórias de vida. João Carlos Calista Naves. Está aqui há muito tempo com este negócio? Estou há muitos anos, há 30, já desde o tempo do meu pai. E é homem para que idade você? Eu, 55 anos. Então como é que se chama uma pessoa que trata do sal? Você é um armazenista? Eu estou um armazenista. O canal de São Roque está reduzido atualmente ao único palheiro de sal para comércio de um dos produtos que deu mais fama à cidade de Aveiro. Estou a trabalhar, pronto, como armazenista, porque já o meu pai, estava sozinho. Eu agora fiquei em 2000, tive sociedade com o meu pai. O meu pai infelizmente faleceu e eu segui isto para a frente. Andei e você funciona aqui num, pelo menos a fachada, é a um fachada armazém típico. É um armazém típico, é normal como os outros. Só que isto tomou obras, pegou-se a madeira, meteu-se cimento, porque é outra limpeza, é outra coisa totalmente diferente do que é a madeira. O Sr. Calista, é o último armazém de sal? É o último armazém de sal, não há mais nenhum. Não há mais nenhum. E isto era tudo? O meu pai é uma das pessoas mais antigas daqui do Canal São Roque a trabalhar nesta atividade. Como é que se chamava? Ricardo Moreira. Depois andou muitos anos, chegou a hora dele... E passou o testemunho? Passou o testemunho a mim e eu cá caindo. Até puder, quando não puder, olho, fecho. O armazém que tem aqui no sal, é sal de Aveiro? É, o sal que tem neste armazém é sal de Aveiro? É sal de Aveiro. Daquele armazém que está daquele lado, é sal de Aveiro. Neste outro armazém, é sal estrangeiro. É sal de França. Então qual é a diferença? Há muita diferença, muita. O sal de Aveiro é um sal tradicional, que é para meter para matança dos porcos, dos animais, mas cada vez há menos. Há incêndios, há muita coisa que, pronto, já não depende hoje em dia do sal, as pessoas preferem meter tudo nas arcas frigoríficas e o sal cada vez vende-se menos. E este sal vem das Salinas? Este sal vem das Salinas. Você é o único a comprar? Sou o único a comprar. Nesta quantidade. Esta gente depende de si. Sim, esta gente depende muito de mim. Quando eu deixar isto, ou eles vendem por conta própria deles, ou então também são obrigados a abandonar. Quem é que lhe vem comprar sal? Olha, vem de toda a parte do país. Até para a América vai. Mas do nosso só nacional. Só tradicional. Porque o estrangeiro não quer. Isto é um sal puro, quer dizer? Isto é um sal puro. Isto não tem impurezas, não tem... Não tenho como é que é dizer. Pronto, é um sal natural que é vendido assim. Mas principalmente é para as matanças dos animais. A safra, como é que correu a avaliar pelo sal que você comprou? Houve mais sal este ano? Não, houve mais um bocadito. Mas o preço mantém-se. A compra na Salina para vender aqui, isso mantém-se sempre tudo na mesma. Quanto é que anda aí o quilo? Isto a gente vende ao vagão a 10 toneladas, 600 euros. Eu compro, mas hoje vendo, tenho a minha margem de lucro, não é? José Calisto compra quase todo o sal feito nas últimas marinhas de Aveiro e é quem arranja compradores. A produção de sal está reduzida a uma dezena, pouco mais do que isso, marinhas de sal. O turismo veio trazer visitantes, mas o armazenista continua muito cético e também não acredita na piscicultura. Eu também tenho marinhas que estão abandonadas. Estão a trabalhar com peixe natural, com enguias. Investiram aí milhares de euros em pisciculturas para meter peixe a ração. E essas pessoas que mandaram dinheiro é que deviam comê-lo. Saber que aquilo cheira a ração, que aquilo não se pode comer. Não é negócio, e é o futuro assim, das salinas. Não. Não ajuda? Não, só foi uma salina que está aí a trabalhar de novo, que ficou. É no Eirinha. Estava abandonada também na mesma sistema a peixe. E depois passou para meter a sal. Mas a margem, o lucro em si, não dá para nada. Então, e qual é o futuro disto tudo que isto nós temos aqui, à nossa frente, estas salinas todas? É um turismo. E nós aqui só vemos é lama, Só lama e água, mas nada. As salinas estão lá, as marinhas estão lá. As marinhas estão lá, mas estão todas arrebentadas, estão todas partidas. Também seria não, um investimento descomunal recuperá-las todas. Tem que ser devagarinho. Não vai, não vai. Não vai lá. As pessoas não. É preciso andar descalço. É preciso andar descalço, nos pés na lama. Você está a falar dos marnotos, dos não é? Marnotos, e não só dos marnotos. Antigamente não vivia só dos marnotos. O marnoto era o principal. Pois tinha o nosso termo, era os camaradas. Que eram lá na debaixo das pontes, eram, como é que ia dizer, eram, fazia-se um objetivo a um homem, fazia-se um preço, um contrato. Uma contrata, como se dizia. Sim, uma contrata, sim. E depois haviam aqueles dois homens, três homens, que havia salinas. Você ainda se recorda, era muita gente. Era muita muitos gente. Braços. Muitos braços a trabalhar, né? Gente vinha de fora, das gafanhas. Tudo, gafanhas, daquela zona de Vagos, Calvão, Ermida, de muitos lados. Tem pena que o futuro disto seja... Acaba. Estas meia dúzia... Acaba. Acaba. Isto fica tudo por... Este lugar aqui de São Roque eram armazéns uns a seguir aos outros. Sempre, desde ali de baixo. Tinha ali uma balança, antigamente. Vinha aqui os vagões, carregavam o sal. As pessoas não têm essa noção que havia um ramal ferroviário aqui. Havia um ramal ferroviário. E as chulipas que ainda estão aqui metidas. Enterradas no fundo, no chão. Estão ali. Era uma zona industrial do sal a sério? Era uma zona industrial a sério, mas isso é que era trabalhar no sal a sério. É cada dia de noite. João Calixto tenta continuar com o armazém de portas abertas e há bem pouco tempo deu-se ao trabalho e investimento próprio para manter em pé um palheiro à moda antiga. A Rádio Soberania traz à antena as pessoas que fazem a comunidade pulsar.